10 segundos do vento, uma centena, 109 ou 1230. Certo. de alta resistiva. Voe direto de ensino, suba para o nível de voo 105. Mantenha posições. Tem 3304 ali, mantém cabeceira 1-0. Alfa Charlie Mike, mantenha a reta de decolagem até 2000, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-0, 1-0-9. Deixa eu te dizer, qual é a sua idade no ar direto para a 225, taxa livre até o pátio 4, estacionar para taxa livre, bom dia, Mike. 3304, decolar 225, chama agora o controle, 1208, bom dia. 208, ótimo, dia 3304. Controle Salvador, taxa livre 304, bom dia, cruzando 1000, pegue, mantém a reta. 3304. Contato radar, mantenha preço de colagem até 4.10, após via saída arca, cima para o nível de voo 320. A reta é 4.000, quase após via arma, até o 3207, está 3304. 3304, estamos com S2121 na meio, no número de saída, tem condição de incrementar a razão de subida até 3.000 de voo 320? Incrementa na razão, está 3304. Pode. Charlie Foxtrot, marcando o centro, Charlie Foxtrot. Chama agora o controle em 120, decimal 8. 8. 208-363. Controle Salvador, bom dia, 3663. 3663, bom dia, contato com o radar, Tango 1, estou botando no 340. 340, Tango 1, 3663. Zero, solo 11. 38, libera a direita, chame solo em 1219. Direita, solo 219. autorizada, pista no 7, vento 1, centena, 1, 12, 9, Maxa e Alfa. We have time to 020 on the transponder code, so are you receiving our transponder information? This is 5033. 5033, my contract, yeah. 22, 5030, my contract, yeah. So, let's chama agora o controle, 1208, bom dia. Controle, comando, 1208, my serial, bom dia. 38, 96. Deu chegada com a minha zona, desceu pela Rio 050. 19, solo 52, libere a direita, chame solo 1219. Esperando com a nossa 1219 no processo final. 1-2-0, 5 milhas no helicóptero, 500 pés, rumo ao nordeste. Caixa autorizado, reporte na interseção papá para ingresso na pista, no 7 papá Romeo Alfa, Golf Charlie. Vou chegar na 250, sexta para 2000 pés, 610, 197, nível LS, reporte no localizador da pista dela. 289-6, solo 03, libere direita, chame solo, frequência 1219. Nossa, Golf Charlie decolou 03, chame agora o controle em 1208, bom dia. Gato, bom dia. O Papa Tamba chegou firme. Oi, Barcelona Lima tem cabeceira na zero. Solo 08, libere próxima direita, chame solo, frequência 1219. Direita 219. 074, confere. Posicionamento em fase pronto para o táxi. Papa Romeo X, X-Way, papá. E o táxi reporte na intersecção, papá. Uno, 71, o vento 1-0 graus, com 1-12 nós. Decolagem autorizada, pista 1-0-2-1, 71. Via Jacobina, climb to flight level 105, Oscar Golf Uniform. Bravo, turn left to 5 direct Jacobina, climb flight level 105, Oscar Golf Uniform.